A sala fala, o jornal prepara, quem está na sala com pipoca e bala, e o urubu sai voando, manso. O tempo corre, o suor escorre, vem alguém de porre, é um corre-corre, e um mocinho chegando, dando. Eu me esqueço sempre nessa hora, linda loura, minha velha funda em todo impasse. Eu esqueço sempre nessa hora, linda loura, quanto me custa dar a outra face. O tapa está lá no bala, com paco é bala, com bala é fala, com fala, e o galã se espalhando, manso. No rala-rala, quando acaba a bala, é faca, com faca, é rapa, com rapa, e eu me realizando, dando. Quando a luz acende, é uma tristeza, trapo presa, minha coragem muda em cansaço. Toda fita em série que se preza, dizem, reza, acaba sempre no melhor pedaço. Essa gala, o João não prepara, aqui está na sala com pipoca e bala e urubu saindo. O tempo corre, o suor descorre, vem aí que te põe, é um corre-corre e um mocinho. Essa gala, o João não prepara, aqui está na sala com pipoca e bala e urubu sai voando. O tempo corre, o senhor descorre, vem a get boy, é um corre-corre e um mocinho chegando. Quando a luz acende, uma tristeza trapo presa, minha coragem muda em cansaço. Toda polícia se preza, dizem, reza, acaba sempre no melhor pedaço. Thank you. gente escorre, vem a gente corre, e eu corre, corre, e o mocinho chegando. Tango. Eu esqueci sempre nessa hora linda, minha velha fome todo passa. Toda puta série que se vê a gente veda, acaba sempre a melhor peda. Essa gala o João prepara que a gente tem sala com pipa que bala e o urubu sacou. O tempo corre, o senhor destrói. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.